Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? À quinta-feira, entre as 22 e as 24 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. os suíços Lucien Dubuis Trio, com a ajuda do Space Tets. O novo longa duração intitula-se Design Your Future e para hoje a escolha recaiu em Otaglash Voder Verscher. Esta é a Orelha Extra, deixem-se estar. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, primeiros sons para a primeira, também ela, hora, Orelha Extra, através da Rua Ofscar, Castrense Rookie Radio 23. Começámos com o Lucien Dubuis Trio e depois passámos para a nossa recuperação, que se iniciou a semana passada, álbum editado em 1981, primeiro disco para o Zoá, a banda da dupla Pete Wiley e Washington, chama-se Napu, The Heart of Bluff, recuperação esta que serve também de tributo a um dos nossos radialistas favoritos, que infelizmente faleceu, fez agora 4 anos no passado dia 1 de novembro, falamos claro de António Sérgio. Para hoje dois temas, já escutado Why Do You Imitate the Cutout e de seguida Some Say. Say absolute secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. And now... Findo. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Já desde 2011 que por aqui andamos à volta com este Jox, na altura com o álbum Rub. Depois, em 2012, regressaram com um novo longa duração de título Pushover. E agora estão de volta, não com o álbum, mas sim com o single vinil 7 polegadas, chama-se Red Stalker. Foi precisamente o tema que ouvimos por aqui, agora, o lado A. O single editado através da Army of Bad Luck, precisamente a editora que tinha lançado o primeiro longa duração dos Ox em 2009. E vamos continuar. Regressamos à compilação de Joseph Stannard, The Outer Church, para ouvir aquilo que, em nossa opinião, é o melhor tema dos Grumbling Fur, Tilda Holds a Sword and Lilies. Noites Alter Church em Brighton, Inglaterra, compiladas agora nesta compilação que se chama precisamente assim, The Alter Church, saída na Front and Follow. Este é o segundo tema do primeiro CD, os Gremlin Fur, a dupla com Tilda Olds, a Sword and Lilies. E de regresso também Dan Bejar, que parece que agora vive em Espanha e precisamente por causa disso descobriu a música do fabuloso sevilhano António Luque. Demasiado. sucesso de Dan Bejar, aliás Destroyer, com um EP, Five Spanish Songs, onde todas as 5 canções pertencem a António Luque, o espanhol que assino como Senhor Chinarro, um dos nossos músicos favoritos de todo o sempre, e não só da Península Ibérica. Precisamente por causa disso, vamos recuperar do álbum de 2004, El Fuego Amigo, o tema El Rito, que se encontra também a versão de Dan Bejar no EP referido atrás, e tema esse que conta com a participação de Enrique Morente, Senhor Chinarro. Hacia el mes de abril. O superlativo António Luque, que é Senhor Chinarro, aqui com El Rito, do álbum El Fuego Amigo, anteriormente Destroyer, com a versão do mesmo António Luque, Maria de las Nieves. E vamos continuar ainda com a música em castelhano, mas no caso é a champeta da Colômbia. Bailarina, bailarina, bailarina, bailarina. Toda la noche bailando, bailando, bailando, bailando. Con el hijo de mi prima, de mi prima, de mi prima, de mi prima. Por la mañana temprano, muy temprano, muy temprano, muy temprano. La noche daba la casa, a la casa, a la casa, a la casa. Y a cortarse va enseguida, enseguida, va enseguida, va enseguida. Pero el marido llega y enseguida le pregunta, ¿dónde está mi desayuno? ¿Qué ha pasado con mi ropa? Y enseguida va y le grita, muévela, como anoche, muévela, como anoche, muévela, como anoche, muévela, como anoche. Toda la noche bailando, va bailando, va bailando, va bailando. Con el hijo de la prima, de la prima, de la prima, de la prima. Por la mañana temprano, muy temprano, muy temprano, muy temprano. La noche daba la casa, a la casa, a la casa, a la casa. Y a acostarse va enseguida, enseguida, va enseguida, va enseguida. Pero el marido llega y enseguida le pregunta, ¿qué ha pasado con mi ropa? ¿Dónde está mi desayuno? Y enseguida va y le grita, muévela, como anoche, muévela, como anoche, muévela, como anoche, muévela, como anoche, muévela, como anoche, muévela, como anoche. Thank you. un tantei, son un tawarayu, son me guaintia, son me taintia, son uta tayanaitasi, son uta tayanaitasi. Sot put tantasi, sot put tante, sot put tawaraju, sot e guaintia, sud e taintia, sud uta tayanaitasi, tayanaitasi, tayanaitasi. Sod pus tante, sod pus tawaraju, sod ei guantia, son et taimpia, sod put tayanaitasi, sod put tayanaitasi. Sod pus taintasi, sod pus tante, sod put tawaraju, sod ei guantia, toi et taimpia, son put tayanaitasi, tayanaitasi, tayanaitasi. Tasi, sod pus taintei, sod pus tawaraju, ei guaintia, sod edi taintia, sod puta. Ficamos com o estilo musical Chambeta, através de um dos seus expoentes que teve o pico do sucesso durante a década de 80 na Colômbia. Falamos de Abelardo Carbono e Su Conjunto, que é recuperado agora através desta compilação na editora Vamp e Soul. Chama-se El Maravilhoso Mundo de Abelardo Carbono. E ficamos por aqui com dois temas de outros que se seguirão em próximas emissões. Foram eles Muévela e Quiero a mi gente. Oh my gosh. Orelha Extra, vemos com os ouvidos. E vamos fazer já por aqui as despedidas desta primeira hora. Até o fim dela vamos ficar infelizmente incompleto com o tema Moon in June. Encontra-se na compilação, poderemos chamar assim, apesar de os temas serem todos inéditos, nunca foram editados, vêm à luz do dia agora através deste disco, saído na Cuneiform, chama-se 68, e foram gravados precisamente nesse ano em Nova York pelo mestre Robert Wyatt. Vamos então escutar quase todo este Moon in June. In my room. Living is easy, hearing you. never do, they stay the same.

Isso é o disco em que vale a pena ouvir para dançar, é mesmo este Chrome Black Gold, o regresso dos Chrome Move, e não um tal de disco refletor que para aí anda. O início da segunda e última hora da Orelha Extra, o tema foi Tortured Craft, e prosseguimos com o gênio de Howie Gelb. And the roles are reversed, and there's no exchange. Could be worse, is the only refrain. Left of center, left to her own devices, left alone. Time has come to let all the rest. Revealing the source is, of course, only this left us in. When all the best songs have left us, mais um excelente capítulo da grandiosa obra que Howie Gelb tem vindo a construir desde há uns anos para cá. Chama-se The Coincidentalist. Ficamos com Left of Center e Running Behind, e das sobras do último álbum dos Grizzly Bear, Shields, chega-nos agora este Shields Besides. É precisamente isso, contém também algumas remisturas. Para hoje, Smothering Green, Grizzly Bear. Everybody. out your mind and I'll clear out mine. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. Said, son, I can sing a little bit more clear. Said, your voice might be too genuine, song's a little too sincere. Can you sing a little more about outlaws and the way things used to be? Told me just worry about writing them songs, leave everything else to me. Daddy was a highwayman, but he never wrote any old country song. Papa never stayed out raising hell till the break of dawn. But the rest is proud, coal miner's daughter, and I'm proud to be her son. She told me, boy, I don't care if you hit it big, cause you're already number one. That's the way it goes, this day and age. Said, hang out a ring between the lines, and you just gotta turn the page. Well, the most outlaw thing I ever done, give a good woman a ring. Fair in the world is me. Well, I still got the wife and the dog, but I swapped my truck out for a van. I'm gonna hit the road, find the end of that long white line in the promised land. You won't hear my song on the radio, new sounds on the rage. You can always find me in smoking all that sound in a dim lit stage. That's the way it goes, this day and age. Said you ain't got to read between the lines, and you just got to turn the page. Well, no outlaw thing that I ever done to give a good woman a ring. That's the way it goes, life ain't fair and the world is mean. That's the way it goes, life ain't fair and the world is mean. tempo de música aos pares por aqui na Orelha Extra. Primeiro norte-americano Sergio Simpson, do álbum High Top Mountain. Ficamos com Life Ain't Fair and the World Is Mean. E também Railroad of Sin. E de seguida para algo completamente diferente, como diziam os outros, são os Chambermaids, do longa duração Whatever Happened Tomorrow. Sometimes I wonder why. Chambermaids. O álbum chama-se Whatever Happened Tomorrow. Ouvimos I Wonder Why e Scrap the Way. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it don't Orelha Extra, spreading the gospel around here. Radio Freedom. Thank you. excelente compilação da editora Levity Sounds, chama-se precisamente assim, editora que é liderada por Tom Ford, ele que é músico e assina enquanto Peverlist, aqui abreviado para PEV. A compilação contém três projetos, PEV, Cowton e Azuzu, muitas vezes em colaboração uns com os outros, e estes temas já tinham saído na Levity Sounds, alguns deles, e outros em outras editoras, através do formato 12 polegadas. Para hoje ficamos com Raw Code, através de PEV and Cowton, e vamos continuar ainda com a nova música que se vai fazendo em Inglaterra. No caso seguinte, são os Sons of Kemet. disco para colocar ao lado dos discos de Melt Yourself Down e de DX com Brass Unbound. Chamam-se Sons of Kemet, um excelente quarteto constituído por Shabaka Hutchings, Oren Marshall e os dois bateristas Tom Skinner e Seb Rochford. O disco intitula-se Burn e por aqui ficou Inner Babylon. O trabalho de Blevin Blackton chama-se Emblem Album e por aqui hoje este tema Chromis Part 1, anteriormente ainda os Sons of Kemet. Segunda e última hora de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Não se esqueçam que o podcast está em orelhaextra.com, no Facebook e também no agregador de podcasts Face 108.1. E agora mais um disco novo, no caso o músico canadiano que assina como Connect e Cut, chama-se Crows and Kittiwakes Will and Come Again. Vamos ficar com Port Shale. Thank you.

وينه واللي يشبه خشب الضامر حجات بعينه واللي يشبه خشب الضامر هذابح بعينه والميس الخشب الضامر ولا هجات اللي بعينه